pego skate pra fazer um rolezinho. Eu me sinto bem melhor. Com a minha família, os irmãozinhos, eu fico bem melhor. Mesmo escrevendo sozinho, não me sinto só. Tipo, me vejo ótimo como um kick top. Pego skate pra fazer um rolezinho. Eu me sinto bem melhor. Com a minha família, os irmãozinhos, eu fico bem melhor. Mesmo escrevendo sozinho, não me sinto só. Tipo, me vejo ótimo como um kick top. Todo dia, sem medo, mistério, sonhava. Se jogava campeonato, ei, tinha vez que até colava chapado. Pior que na mal, resultado era legal. Seu estilo de skate era sobrenatural. Voava na rampa, seu switch era pampa. Ao mesmo tempo, muito natural. Era 20 flip no quintal. Hoje é set kick no veral. Tá tipo capa da banca, vagabundo que chama pra troca, te engana e paga mal. Sabe que no Brasil é bem normal. Se trampa de graça, sem um real. E nessa caçada, cê mosca te arrasta. Ficou tipo prato principal. Mas quanto acredita, se empenha, dedica, percebe detalhes. A vida motiva, tipo tem slide, Joe. Tipo chama a mina pra chegar pra um show ou tipo aquela rima de freak, fez outro por ti quando eu revi, me emocionou. Sabe que eu sou sério no que eu quero, com cérebro espero o tempo do sem sol. Pego skate pra fazer um rolezinho, eu me sinto bem melhor. Com a minha família, os irmãozinhos, eu fico bem melhor. Mesmo escrevendo sozinho, não me sinto só. Tipo, me vejo ótimo como um kick top. Pego skate pra fazer um rolezinho, eu me sinto bem melhor. Com a minha família, os irmãozinhos, eu fico bem melhor. Mesmo escrevendo e ele vive o caos diário, tipo atraso horário. Mó dedicação, sarampo, trampo, salário. Ele ao contrário desse itinerário. Esqueja a contusão, viaja em tempo, trabalho. Quanto acredita nesse barato, ninguém prova o contrário. Sei que sozinho se guiará, seu limite, meu aliado. E de repente mente se sente, skate pode voar. Te levar, tio, tio, que te guiar, tio. Te ensinar até como te levantar, viu? Só que anda e entende, vê que skate é pra sempre. Muito mais que faz adolescente, muito mais que esporte, hobby, transporte, presente pra mim. Sei que foi uma escolha permanente, tem rap, beat, skate paralelamente. Mulher, família, skate paralelamente. Quando eu passo pente, vindo no que pode, vejo skate. Na minha vida sem forte, agradeço o começo e também reconheço. Então boa sorte, irmão. Se eu pego skate pra fazer um rolezinho, eu me sinto bem melhor. Com a minha família, os irmãozinhos, eu fico bem melhor. Mesmo escrevendo sozinho, não me sinto só. Tipo, me vejo ótimo como um kick top. Se eu pego skate pra fazer um rolezinho, eu me sinto bem melhor. Com a minha família, os irmãozinhos, eu fico bem melhor. Mesmo escrevendo sozinho, não me sinto só. Tipo, me vejo ótimo como um kick top no game. Baby, eu tô de skate, sempre com back no pote. Passa goma na vela, ciscando a chegada, disfarça, nego.